Começa agora aqui na Antena Web Livros com Tom. A seguir, não deixe de ouvir mais uma edição de Quarto Andamento. Musa do baile. Vestia de palco, atrás dos montes que um foguete bifurcava. Com meneios de cortesã experimentada e arejada blusa que lhe vinha descendo os ombros, instigava a corte embasbacada feita de antigos cavadores. Um holofote emendava-lhe a boca sempre que do microfone se abeirava. Ao sabor do sismo do bombo, coreografava o sucesso dos imigrados. Fazia dos seios em penas, pedia palmas, e a máquina de fumo com redobrado silvo respondia. Os pares do reino iam, portanto, dando início à debandada. O largo alargava. Delfins aportavam suas corsárias de alça descaída, e a abelina partiam, içando vela à vista de outras costas, onde leve penugem se arrepiava. Pois um vento canino farejava, e dentes de chuva iam roendo côdeas de pó. Agosto viera morrer a casa. Tudo ao fundo o celerado metia. A pátria vestia de palco, mas setembro infantil a despia. Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Arrancamos para a edição número 250. Enfim, isto dos números acaba por também ter o seu lado simbólico e, por se tratar do número redondo, enfim, é sempre uma marca que nos agrada ter atingido. Hoje temos mais um grande convidado e mais uma grande conversa. Não é assim, António? Nem mais. Chegámos, de facto, ao número 250 de programas de Livros com Rumo e nem mais um grande poeta e um grande convidado. O Rui Lage é, de facto, um dos nomes que se apresenta realmente neste início do século XXI, um dos nomes a seguir mais atentamente, está fora dos grandes circuitos que normalmente pressionam a crítica e condicionam depois as avaliações que se fazem às edições dos respectivos poetas. Não nos alongaremos muito sobre esta questão. De qualquer das formas, Rui Lage é um dos grandes nomes. Um relativamente jovem, não é da geração de 90, nem pouco mais nem menos, mas de qualquer das formas, todo o seu trabalho poético, o anterior, o Revólver, nomeadamente, e este, Um Arraial Português, só confirma aquilo que sempre dissemos ao longo de vários momentos que já tivemos aqui em Livros com Rumo. Rui Lage, nem mais a propósito, reflete também aqui nesta conversa sobre o que é a poesia, a dele, nomeadamente, e o mais importante até, os processos, os temas que o levam a interessar-se por isto. Realmente um país supostamente de poetas, normalmente também uma grande treta e uma grande frase feita. De qualquer das formas, Um Arraial Português, um dos grandes livros de 2011 no campo da poesia, e mais do que tudo isso, um nome a seguir, o percurso poético e literário de Rui Lage. Boa noite e melhores leituras. E obrigado por nos terem seguido até ao programa 250. Esperemos, novamente, pelo menos mais 250. Rui Lage nasceu no Porto em 1975, publicou nas edições Quasi, entre 2002 e 2008, os livros de poesia Antigo e Primeiro, Berçário, Revólver e Corvo. É também autor de teatro, ensaio e literatura para a infância. Traduziu, entre outros, obras de Paul Auster, Pablo Neruda e Samuel Beckett. Cofundou a revista de literatura, música e artes visuais Águas Furtadas e pertence à direção da Fundação Eugénio de Andrade. Foi responsável, juntamente com Jorge Reis Sá, pela organização, seleção e introdução da obra Poemas Portugueses, Antologia da Poesia Portuguesa do século XIII ao século XXI. É autor de Arraial Português, editado ano transato pela Ulisseia. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Livros com Rumo. Esta semana temos à conversa Rui Lage no programa 250 de Livros com Rumo, um número redondo e um número que merece também, de facto, um convidado especial para estas conversas com os nossos ouvintes que se mantêm mais ou menos atentos e bastante atentos até a estas questões da literatura. Rui Lage é a segunda vez que passa cá em Livros com Rumo. De qualquer das formas, está cá para conversar sobre muito do seu trabalho à volta da literatura, trabalhos académicos e não só, e depois, por outro lado, escalpelizar um pouco o que foi esse seu último livro, Um Arraial Português, uma edição da Ulisseia, que, por sinal, também nas escolhas da equipa de Livros com Rumo, ficou nos 5 melhores livros editados no campo da poesia em Portugal. É exatamente essa conversa que vamos ter esta noite. Boa noite, Rui. Obrigado por teres aceito o convite. Olá, boa noite a todos. Livros com Rumo. Obrigado. Estas coisas da literatura, como é a segunda vez que já passas cá em Livros com Rumo, vamos ater-nos um pouco a algum neste intervalo entre estas duas balizas, que foi a primeira vez, já lá vão 5 anos, e agora é esta segunda, isto a propósito de Um Arraial Português. Aquilo que é mais visível, aquilo que se sabe publicamente, é que estiveste ligado à edição, à organização, estabelecimento, se quisermos, do texto e das notas de uma antologia que passa por ser a antologia definitiva da poesia portuguesa. Não se diz tanto, mas de qualquer das formas é uma grande antologia. Estas coisas das antologias têm sempre alguns reparos a serem feitos. De qualquer das formas, uma das coisas muito interessantes, já lá iremos adiante, o que vos animou, de facto, para a Porta Editora, esses poemas portugueses, a poesia do século portuguesa, claro, do século XIII ao século XXI. Bom, para já, uma enorme paixão pela poesia e pela cultura portuguesa, porque é disso que se trata quando falamos de poesia, não é? E depois também a percepção que tínhamos de que não havia uma antologia que, estando nós já no final do século XX, portanto, a fechar o século XX, não havia nenhuma antologia que fizesse o pleno, uhum, começando na primitiva, digamos assim, poesia portuguesa, que era galaica ou portuguesa. A poesia trovadoresca. Dos trovadores, exatamente, e que terminasse no ano 2000, porque já estávamos em condições de fazer uma antologia que terminasse no ano 2000. E que também, ao mesmo tempo, que fizesse o pleno do século XX, porque não havia nenhuma antologia que fizesse o pleno do século XX. Havia, por exemplo, antologias, como uma recente do Gastão Cruz, que termina aí pelos poetas estreados nos anos 70, mas não vai além disso. E as antologias panorâmicas, porque a nossa antologia quis ser, sim, e sim, é uma antologia panorâmica, e até com um objetivo pedagógico e didático. Agora perdi-me. Não, mas o objetivo dessa vossa antologia, que é uma antologia... Eu estava a dizer o seguinte, que as antologias que existiam panorâmicas na literatura portuguesa, por exemplo, a do Alexandre Pinheiro Torres, que tinha feito Paralelo, que era uma antologia enorme, em 2 volumes, são quase 3 mil páginas os 2 volumes, terminava na Flor Bela Espanca. E outras antologias, feitas, por exemplo, pelo Cabral do Nascimento, ou as próprias líricas portuguesas do Régio, terminavam também na Flor Bela Espanca. Não sei o que é que lhes deu para terminar na Flor Bela Espanca. E, portanto, faltavam 7 décadas de poesia portuguesa. E, bom, isto é um pouco polémico, mas diz-se que o século XX é o século de ouro, ou o segundo século de ouro da poesia portuguesa, se descontarmos o século de 500, não é? E foi isso que nos animou. Mas, de qualquer das formas, percebe-se, tiveram alguma dificuldade em organizar e sistematizar aquela recolha. Quem passar os olhos por ela, basta, por exemplo, a poesia do século XX, os muitos poetas que existem, ou pelo menos com obra publicada reconhecidamente poética cá em Portugal, pelo menos há 2 poetas que não autorizaram, porque já são os primeiros nisso. São os repetentes. São os repetentes nessas questões. Não autorizam pura e simplesmente. Depois também há estas pequenas questões que dão a sensação de que, de facto, por um lado, e isto agora é o senso comum, esses 2 poetas julgam-se, de facto, os grandes poetas do século XX português, depois da Pessoa e de Herberto Helder. Ou então é um mero capricho, um retorcer... Bom, é preciso ver, é preciso ver que esses dois poetas só, do reviralho, só recusam participar em antologias portuguesas, feitas em Portugal. Pois não é, recusam participar é. Em antologias aqui ao lado, organizadas até, aqui ao lado. Por exemplo. Isso é logo sintomático. Uh-huh. Sim, tivemos esses casos caricatos e outros que não convém falar, claro, que têm a ver com direitos de autor, etc., claro, com autorizações claro. Desse tipo. Uh-huh. Mas, tirando isto, no, aquilo que vocês, quando partiram para a organização destes poemas e poesias portuguesas, tentaram realmente e objetivamente concentrar ali o corpo do que é o dizer poético em língua portuguesa, no falar português. Sim, sim, sem dúvida. E não só, e tendo também a percepção de que uma antologia da poesia portuguesa acaba por ser também um complemento, se quisermos, à história da cultura da portuguesa. Cultura. E à própria história. À história, tocou. Porque vários acontecimentos históricos importantíssimos ao longo da história do país foram-se refletindo na própria poesia. Na produção poética. É um pouco essa ideia que vocês procuraram transmitir também. Sim, aliás, tentamos incluir alguns textos que não terão talvez um valor estético muito elevado. Não são textos de uma qualidade literária evidente, uhum. mas têm um grande papel de testemunhal, se quisermos. Não é? Uhum. Há uma série de textos desses, por exemplo, textos de poetas do século XVIII, ou até do período barroco. Uhum. Nós também tentamos incluir bastantes poetas do período barroco. Barroco. Porque há esta ideia de que o barroco é amassador, que é chato, que é formal. É só forma. Mas não é verdade. Uhum. E, aliás, como nas últimas décadas do século XX se voltou a ter um gosto e uma queda muito grande pelo cotidiano, uhum. pelos pequenos acidentes domésticos, pelo dia-a-dia, uhum. talvez fosse bom olhar para os poetas barrocos que faziam Exatamente. Poemas virtualmente a qualquer assunto. À queimadura na mão de uma uhum. senhora, por exemplo, uhum. Uma velha que se enfrentava em frente ao espelho, uhum. a um bêbado. Uhum. Portanto, tudo o que é fortuito, tudo o que é circunstancial, acabou por ser matéria-prima poética uhum. dos poetas barrocos. Uhum. E às vezes com muita sátira, com muita ironia. A ironia, só fundamentalmente que, a ironia. Muitas vezes os constrangimentos formais, sim, sim. sobretudo o soneto, que era a forma poética por excelência uhum. dos barrocos, pode sugerir que é... Que é fútil, mas não é. Eu não acho que é redundante que é isso, e acaba algum fato ali no meio, quer dizer, mais um aparato visual, um exercício, pura e simplesmente uma habilidade do próprio. Eu acho que a cultura portuguesa está cheia de chavões. Esse é um deles, parece-me bastante evidente. Está cremas e verdade, morreu o senhor Abade, morreu com o papo seco, agarrado a um caneco, a chupado garrafão. Paternosta que dá lesão, foi enterrado no carreirão, para ver as fraldas às mulheres, para ver as fraldas às mulheres, para ver as fraldas às mulheres. Não te amares, nós a Deus, porque venham aos pastores e descacham os quadris. Porque venham aos pastores e descacham os quadris. Ó perrinho, pico, porra, pinheiro, bom pastor, ao paruma, com isqueira, ao sarampo, cabeceira, aos perros. Au, au, que alhão, não lhe dão. Aos perros, au, au, que alhão, não lhe dão. E eu que vim de tanto longe, quero saber se é verdade que vivia aqui um homem a viver como um abade. E o povo sempre à fome. E o povo sempre à fome. Ele a comer que nem a vai. Dizem que um dia se foi para o inferno passear e o funeral abarrotar. Foi para o inferno passear e o funeral abarrotar. Com a nada mais ralheira, não tomar os nossos adios. Porto pena nos pastores e descasso nos quadrilhos. Porto pena aos pastores e descasso nos quadrilhos. Rim, pim, porra, pranha e uma pastora. Todo o outro bisqueiro, ao serrão de cabeceira. Aos perros, oh, oh, e ao lobo, não é não. Aos perros, oh, oh, e ao lobo, não é não. Depois, a tua tese de doutoramento Perda, Luto e Desengano, a elegia portuguesa nos séculos XX e XXI. Este é um trabalho académico, a tese de doutoramento. Até que embora as reservas postas por um dos membros do júri foi de que tinham um cunho demasiado ensaístico. Eu fiquei contente, claro, porque o que eu queria era fugir precisamente ao jargão académico. Académico, pelo menos àquele espartilho que é o apanágio de o exercício académico, não é um exercício, é um trabalho. De qualquer das formas, quando tu partes para este tipo de tema, sabendo que a elegia é qualquer coisa de, vamos lá, noturno, eventualmente, tem uma carga, poderá eventualmente partir por aí, qual é o objetivo, qual é, vamos lá, o sujeito, o substantivo deste teu trabalho? Bom, para já não havia nenhum trabalho sobre a elegia em Portugal. Em segundo lugar, a mim o que me atrai nos estudos literários não é tanto a teoria literária em si mesma. Atrai-me sobretudo os cruzamentos que é possível fazer com outras áreas, com a filosofia, com a sociologia, com a história das mentalidades. E foi um pouco isso que eu tentei fazer, porque eu percebi-me a certa altura que a elegia acaba por contaminar muitas manifestações artísticas e muitas áreas da criação, que não só a literatura. Porque nós temos vários entendimentos do que é elegia. Há vários sentidos. Por exemplo, nós assumimos como sendo elegia um poema que lamenta aos mortos, ou que exprime a perda de entes queridos. A dor, eventualmente. Pode até ser de um simples animal de estimação. Pode ser de um pai ou de um filho. Mas também entendemos, chamamos ou apelidamos de elegia, sobretudo agora aqui na forma adjetival, toda a poesia que seja de tonalidade noturna, melancólica, crepuscular, um pouco fascinada pela ideia do declínio, pelos tons outonais, digamos assim. Mas ao mesmo tempo vemos que o elegíaco acaba por ser uma categoria estética ao lado, por exemplo, do cómico ou do trágico. E vemos isso, podemos aperceber-nos disso muito bem, quando reparamos que também utilizamos o adjetivo elegíaco no romance, na ficção, por exemplo, se pensarmos no Proust, ou até no nosso Virgílio Ferreira, num livro como Para Sempre, mas também utilizamos o elegíaco quando ouvimos os noturnos de Chopin, e também utilizamos elegíaco, por exemplo, para o cinema do Bergman, ou do Tarkovsky, e utilizamos também o adjetivo elegíaco quando nos deparamos com pinturas, por exemplo, do Caspar David Friedrich, etc. Portanto, é uma categoria estética que acaba por contaminar Todas as áreas. Mas o que é que acontece? Por exemplo, a questão, que não é questão nenhuma, porque isto está mais que estabelecido, este tema, é como é que é possível canalizar, havendo na nossa história literária, na nossa história da cultura literária, momentos, se calhar, mais marcantes nessa dimensão do elegíaco, como é que isso é, vamos lá, carreado para o século XX e XXI? Até que ponto alguma da poesia que é feita em Portugal poderá ter essa característica crepuscular? Eu acho que tem até cada vez mais. Quer dizer, mais para espivitar o interesse do ouvinte A elegia é um poema que exprime a perda. Ou a reação à perda de alguma coisa. Que pode ser um ente querido, mas também pode ser um ideal. Pode ser uma utopia histórica, quando se percebe que ela falhou ou que não é possível concretizá-la. Pode ser uma perda coletiva. Isso vê-se, por exemplo, nos cenários de guerra, na poesia que reage à guerra. Pode ser a perda da própria poesia. Ou seja, a percepção de que a poesia está, digamos assim, a desagregar-se, ou que perdeu a sua força, o seu poder interventivo, que se tornou um fenómeno, às vezes, até residual ou marginal. E pode haver até digamos assim, um sentimento de perda da própria linguagem, ou da capacidade da linguagem exprimir e significar. Uhum. Isso não é de agora. Na célebre pergunta do Rilke, quem dentre os anjos me ouviria? Claro. Se eu gritasse agora, penso que é assim, não me recordo muito bem do verso. Portanto, acaba por haver uma espécie de fratura e de distanciamento entre aquilo que a linguagem pretende significar e aquilo que ela consegue significar. E, portanto, acaba por, nestes tempos, digamos, pós-modernos, em que se instalou a descrença acerca de uma série de fenómenos, e muito em relação à criação artística. Principalmente, um dos... Ou principalmente, a elegia volta a ser muito pertinente. Uhum. E nós vemos, por exemplo, que um poeta como Manuel de Freitas, que escreveu elegias, e quando digo escreveu elegias, com a palavra elegia no título, porque toda a poesia dele é uma longa elegia, se quisermos, é uma longa declinação elegíaca. Vemos que a antologia que ele organizou também recentemente, A Perspectiva da Morte, inclui sobretudo os poetas da elegia. E inclui alguns poemas com elegia no título. Fundamentalmente. Este teu livro, Um Arraial Português, até que ponto é que, iremos mais adiante discutir aqui algumas questões, vem um pouco contra a corrente, se quisermos, já lá vamos tentar perceber o que é que eu pretendo com esta questão, daquilo que é, vamos lá, o fazer poético neste século XXI português. Quem está mais ou menos atento a um determinado tipo de produção, ao grosso da produção poética portuguesa, percebe que este livro, Um Arraial Português, é um pouco quase que a abertura de uma fissura naquilo que é o normal fluir da poética portuguesa. Há consciência disto por parte do poeta? Sim, era claro esse que há, o objetivo? Claro que há, embora não digo que fosse esse o objetivo, porque eu não tenho assim grande vocação de provocador, mas de facto é um território totalmente estranho à poesia portuguesa. Mas eu pergunto-me porquê. Porque é uma realidade que existe, é uma realidade visceralmente portuguesa, e que está ao virar da esquina, durante pelo menos 3 meses, digamos, porque agora os calendários também das festas vão-se alargando, mas durante pelo menos 3 meses podemos dizer que o arraial português, ou que as festas populares, ou os bairros populares, são um lugar onde uma boa parte da população portuguesa joga os seus sonhos, as suas ilusões, os seus encontros e desencontros, os seus remorsos, e portanto, a mágoa, o amor, tudo isso. Eu acho que cobra toda a galeria do humano, do que é humano. Não é? E talvez o grande poder da poesia seja esse, é nada do que é humano e nada do que é desumano também é estranho. Agora, eu entendo que, havendo ainda tantas delicadezas e suscetibilidades no nosso meio literário, que alguns possam ver o arraial português como uma espécie de poética que vem sujar, não é? O tom, o pedestal, não é? Da poesia portuguesa contemporânea. Mas uma das coisas que, pelo menos, pode dar essa sensação, ou essa ideia, também é o tom provocatório. É introduzido sempre, antes de cada poema, tirando aqueles que, como é o caso do Ultimato, por exemplo, são poucos os poemas, mas o grosso da coluna da produção poética deste livro tem a ver com, vamos lá, pega-se em títulos de canções portuguesas, designada e denominada música pimba, e parte por aí, quase será um jogo provocatório do próprio poeta em relação àquilo que também acaba por ser o vulgo poético, que é a dificuldade do produtor da poesia, os poetas, alimentam sempre quase um trabalho de Hércules, ou pelo menos um trabalho prometaico, naquele sentido em que o título é sempre a dificuldade maior para encontrar num poema. Há este jogo irónico por parte do poeta Rui Lage em relação a muita da poesia, ou aquela suposta dificuldade, ou pelo menos só quando o ser na sua máxima dimensão absoluta se deixa contemplar um pouco, o poeta, o lírico, consegue descortinar um título, e então temos títulos completamente abstrusos que depois, conjugados com o próprio corpo, o poema em si, provoca alguma estranheza. É um pouco esta ironia deste jogo. Essa questão é interessante, mas confesso que nunca tinha pensado nisso. Esta utilização de versos da música pimba, ou dita pimba, para títulos dos poemas, tem um pouco a ver com criar desde logo um universo reconhecível, imediatamente reconhecível, porque depois o que está nos textos poemas não se pode dizer que seja descuidado ou leviano. E ao mesmo tempo que tenta criar uma narrativa, porque é um pouco assim que eu vejo o Arraial, como uma espécie de... Aliás, daí é que vem a alegoria do palco, que aparece num dos poemas. Sim, porque de facto o país, durante a época do verão e das férias, digamos assim, é uma espécie de meta-palco, digamos assim, não é? É uma multitude de palcos onde se desenrolam representações trágico-cómicas. Do cotidiano da... Sim, e foi um pouco isso que eu quis ir buscar. E parece-me que há um rol de personagens riquíssimas, porque nós temos um pouco de tudo. Temos os mirones, temos os anciãos da tribo, claro. Temos as beatas, temos os pais de família, temos os querubins, temos as jovens vestais, digamos assim, não é? Temos os galarosos, os exibicionistas, claro. E portanto é de uma tal riqueza. E não é só isso, e dá uma impressão que há aqui uma narrativa contínua que já vem dos terreiros, dos antigos terreiros, que era onde se combinavam casamentos e onde se bailava, era talvez o único local de diversão e de descontração que os nossos antepassados tiveram no interior do país. Se o teu amor não vai ao lado, não vai viola, não fiques triste e a chorar. Deixa passar, deixa passar, deixa passar, deixa passar, deixa passar. O dinheiro que tu não tens, tu não tens, tu não tens, tu não tens, tu não tens, não vais chegar. Não fiques triste e a contá-lo. Vai roubá-lo, vai roubá-lo, vai roubá-lo, vai roubá-lo, que tem mais. Uma bala não findou, não pode acabar. E se não quiseres, e se procurares, outro amor vais encontrar. Haremos essa questão do terreiro e os palcos, ou o metapalco, como desdobramentos de comportamentos ou de vivências. Há aqui também a questão da ironia, por exemplo, usando um poema que qualquer português na faixa etária dos 30 para cima conhece, o Rosmaninho pelo chão, tocam os sinos da torre da igreja, tem a ver um pouco com... Sobretudo na voz do Vilaré, não é? E, nem mais. E é um poema, ao contrário do que muita gente possa pensar, do António Lopes Ribeiro, sim, que era um homem do cinema, um homem que esteve ligado a uma estética, um tanto ou quanto a tradicionalista, se quisermos, de uma certa poesia que encaixa... Ilusitanista de Afonso Lopes Vieira e António Sardinha e outros assim. É um pouco este, ao colocar este tipo de títulos ou subdivisão de algumas temáticas deste livro de poemas, provocar um pouco a estupefação no leitor, no mainstream crítico, por exemplo, obrigar o receptor, neste caso o leitor, ir à procura, para além das referências que são dadas ali logo no, também no livro, nos poemas em si mesmo, a tentar encontrá-los, para perceber de facto que há aqui um jogo de contraponto entre uma estética completamente ultrapassada e um tipo de poesia, que é a poesia que é feita em Portugal no século XXI, que alguns teóricos também defendem, de facto, que é a poesia tem que caminhar por aí. Pegar nestes pequenos restos, nestas pequenas raízes, na elementaridade... Pois, a questão é mesmo essa, que a poesia portuguesa contemporânea dos últimos 20 anos é sobretudo crepuscular, não é? E a certa altura, também há hoje em dia, não é só na poesia, na arte contemporânea, há um pouco o culto da estética das ruínas. E até da estética da morte. Eu acho que está-se a levar isso um pouco longe demais, porque se não há lugar para a beleza, ou se não se deixam entrar alguns raios de luz, quer dizer, acabamos por cair numa espécie de niilismo que eu acho pouco saudável. Mas este livro também se prende, aí é que eu acho que pode ter algo a ver, pode haver pontos de contacto com os poetas dos últimos 20 anos. É que há aqui também uma postura ética, digamos assim. Eu tenho visto a palavra ética ser muito usada em relação à poesia portuguesa. Não percebo muito bem os usos que fazem dela, muito sinceramente. Mas a ética, a haver alguma, tem a ver um pouco com a ética do Levinas, do filósofo francês, que é do sujeito, do criador, que é confrontado com o rosto do outro. E esse rosto olha-nos de tal maneira que nos obriga, ou pelo menos que pede que nos interessemos por ele e que nos responsabilizemos pelo seu destino. E é um pouco isto, é tentar resgatar o anónimo ao anonimato, ao vazio, à indiferença geral. Nesse aspecto pode haver, de facto, uma não digo omissão, porque omissão é uma palavra muito complicada, mas uma poesia mais declarativa ou assertiva, ou que procura abrir o discurso poético ao mundo que a rodeia, e não só alimentar-se do mundo interior. Mas uma das coisas, por exemplo, há um bocado estamos a conversar, a sensação que dá também é um pouco de uma espécie de, para além de um tempo, aquilo que foi dito numa dos momentos desta entrevista, que de facto Portugal em julho, agosto e setembro se transforma num grande arraial, por um lado, mas por outro lado também é uma espécie de um jogo dos que estão fora e regressam a Portugal. O desenraizamento destes atores, destas pessoas que a obrigação de imigração a isso obrigou, e por outro lado também o desajuste com os autóctonos, os que ficaram e aqueles que depois percebem que há aqui dois jogos, ou um jogo só, de um paraíso perdido. Aqueles que deixaram este para ter uma materialidade maior e os que ficaram cá nessa insuficiência, e perceberam que, apesar de viver no paraíso, há qualquer coisa que lhes falta, que é a abertura do mundo. Também há esta sensação neste livro? Provoca-se, de facto, este efeito, por um lado? Sim, sim, eu penso que sim. Penso que estás a colocar boas questões. É preciso ver que este livro não fala de um campo idealizado, como foi ao longo de séculos e séculos e séculos, nem de um campo bucólico e tranquilo. O campo, digamos assim, a vida no interior do nosso país sofreu transformações brutais nas últimas décadas, sobretudo depois da PAC, da Política Agrícola Comum. E, portanto, o mundo rural que vem aqui refletido não é um mundo de rebanhos a pastarem, nem de passarinhos a saltitarem nas árvores. É um mundo diferente, é um mundo em que, de facto, os que cá ficaram conseguiram conquistar outras condições de materiais de vida e ao mesmo tempo foram-se afastando completamente das suas raízes. Eu percebo isso. Quiseram cortar com o passado porque o passado era aquilo que representava a miséria e a fome. E não se pode censurar isso nas pessoas que estão hoje no interior. E depois temos, de facto, essas pessoas que falas, que tiveram que emigrar e agora voltam a ter que emigrar, muitas Sim, delas. Claro. E tiveram contacto com, com um mundo diferente. Mas, um de qualquer das formas, há aqui, por exemplo, olha a perninha da menina. Há aqui, não há tipo de jogos do género, por exemplo, a perda alguma crueza, se quisermos, que não crueldade, em que quando o poeta diz, chega-se a setembro e perde-se a virgindade, por exemplo, aquilo que é algo de, vamos lá, de pouco sustentado naquele sentido, em a densidade de uma cantiga que serve de mote, já lá iremos a esta questão dos motes para estes poemas, mas por outro lado a realidade crua e, vamos lá, evidencial naquele sentido, setembro se perderá, terra, país, virgindade e outras coisas de partida. Portanto, há aqui quase que um abanar para o leitor da poesia, pelo menos todas elas funcionam neste registro, pelo menos para mim, em que ou um título perfeitamente do nosso quotidiano, quase banal, da pouca importância que lhe daremos, mas de qualquer das formas depois a poesia, o poema, os versos que vão aparecendo retratam e levantam outras questões que são exatamente um pouco daquilo que estávamos dizendo anteriormente. Há alguma densidade e até alguma carnalidade que esta poesia arrasta com ela. Sim, claro. Aliás, estes poemas pretendem comunicar. E nesse aspecto podemos voltar atrás à questão da provocação. O Oswaldo Manuel Silvestre escreveu no Y sobre o meu livro que eu estava aliado de uma tradição anti-humanista que se tinha apoderado um pouco da poesia portuguesa, sobretudo até finais dos anos 60. E é verdade. Esta poesia é humanista, não é. E, portanto, acaba por querer apoderar-se do belo e do feio, não é? Do que é mais cru e do que é mais refinado. E depois, por outro lado, há um retomar. Falámos há um bocado da questão do terreiro. A sensação que se tem aqui ao ler é um retomar de um pouco de um imaginário, de uma estética das próprias cantigas, da poesia trovadoresca. Há todo aqui um jogo de encenação, de alguma, vamos lá, visualização daquilo que é um espaço e um momento e um tempo girando lá, as cantigas aos desafios, essa questão do terreiro. É um recuperar um pouco desse sentido. Sabes, agora estava a ouvir e estava a pensar no João Aguardela. O João preocupava-se muito com a questão da identidade. E com a identidade ele não queria significar alguma espécie de nacionalismo, de orgulho bacoco, não é? No que é português. Não é nada disso. Era uma questão de resistir um pouco ao que nós assistimos hoje, que é a total uniformização da cultura. A partir da matriz anglo-saxónica, sobretudo. E em que há uma espécie de capitulação, digamos assim, das culturas nacionais, dos vários países da Europa, em relação à globalização. Porque a globalização, quando se fala nela, não é só económica, também é cultural. Cultural. E a mim espanta-me muito que alguns músicos portugueses não se importem de... Ou melhor, que num os momentos, quando se trata de questões políticas ou sociais ou económicas, se manifestem contra a globalização, mas depois se deixem os próprios globalizar e engolir por uma espécie de nivelamento e uniformização das culturas com base num único modelo. É exatamente o contrário. No momento em que há uma globalização a todo nível, em que tudo está a ser uniformizado, a única forma que os vários países, os vários povos terão de se distinguir uns dos outros e, portanto, de continuarem a manter uma certa riqueza, será precisamente pela afirmação da sua identidade própria a nível da cultura e da criação artística. A bela aurora da serra, a bela aurora da serra. Ai da serra, não sei como não tem medo. Ai da serra, não sei como não tem medo. Faz a cama e dorme só, faz a cama e dorme só. E dorme só debaixo do arvoredo, e dorme só debaixo do arvoredo. A bela aurora chorava, a bela aurora. Ai, chorava ela no pranto dizia. Ai, chorava ela no pranto dizia. Já me morreu o meu bem. Já me morreu o meu bem. Ai, meu bem, já não tenho companhia. Ai, meu bem, já não tenho companhia. A bela aurora é prendada. A bela aurora é prendada. Ai, é prendada como outra ainda não vi. Ai, é prendada como outra ainda não vi. Lembra-me minha amada, lembra-me minha amada, a minha amada que há muito tempo perdi, a minha amada que há muito tempo perdi. Encontrei a bela aurora, encontrei a bela aurora, a bela aurora sentada no meu jardim, a bela aurora sentada no meu jardim. Vestida de prata e ouro, de prata e ouro, a colher contas para mim, de prata e ouro, a colher contas para mim. Quem te disse bela aurora, quem te disse bela aurora, ai bela aurora que eu te queria largar, ai bela aurora que eu te queria largar. Bendita foi a hora, se bendita foi a hora, foi a hora que te principiei a amar, foi a hora que te principiei a amar. Apalpei o lado esquerdo, apalpei o lado esquerdo, o lado esquerdo não achei o coração, o lado esquerdo não achei o coração. De repente me lembrou, de repente me lembrou que estava na tua mão, me lembrou que estava na tua mão. Suspirou por ti, meu bem, suspirou por ti, meu bem. Ai, meu bem, mas que vale suspirar. Ai, meu bem, mas que vale suspirar. Quanto mais por ti suspiro, quanto mais por ti suspiro, por ti suspiro, menos te posso lograr. Por ti suspiro, menos te posso lograr. Eu digo isto porque, por exemplo, há aqui um jogo, uma espécie de diálogo subliminar, aquela questão de são rosas ou são lágrimas, uma espécie de retomar também, ou pelo menos para, faz um eco muito longínquo, mas apesar de tudo provoca a questão da poesia, por exemplo, ou da atitude, da vivência de Dom Dinis, como um dos grandes também poetas trovadores, e pega-se um pouco nesse mito, de essa ideia, quando ele confronta a mulher e diz, são rosas, senhor, e estas lágrimas. É um pouco esta ideia de contraponto, é possível, usando também esta estética medieval, já iremos ver também num outro poema que aqui é feito, por exemplo, As Ondas de Vigo, das cantigas de Amigo, e depois Não Vigo Não, porque terá que ser aqui mais próximo na raia da fronteira, mas é esse imaginário colocado a dois momentos. É um recuo, se quiseres, a esse momento inicial da nossa cultura. Os primeiros textos literários portugueses são textos em galego-português. É preciso que as pessoas não se esqueçam disso. E, portanto, podemos dizer também que os primeiros textos que são manifestações da cultura portuguesa, do embrião da cultura portuguesa, são galego-portugueses. E a tentativa é de fazer a ligação entre esse primeiro momento e este momento presente, se quisermos. E tentar relevar a questão da identidade. Depois, esse poema que usa-se aqui, com a elegia a João Aguardela, é um pouco esta ideia, quer dizer, refletir um pouco dentro dessa lógica da antiglobalização, que estava já um bocado falando. Sem dúvida alguma. Um homem, mas por outro lado também, aliás, uma figura... Repara, agora que falas no João Aguardela, há, obviamente, referência àqueles, nesse poema, àqueles que iam na gravadora Tiracolo recolher os cantares tradicionais, os cantos de trabalho, os cânticos agrícolas. Há uma óbvia referência ao Giacometti, claro, que o João admirava muito e que samplava, não é? Uhum. E, de facto, veja-se o contraste. Nesse tempo, portanto, nos anos, finais dos anos 70, um senhor que vinha da Córsega, o Giacometti, e, portanto, que pertencia a uma cultura algo diferente da nossa, percebeu que havia algo a desaparecer, que se ia perder para sempre, se não fosse recolhido rapidamente, que era a música tradicional portuguesa, e prestou-se a andar um pouco como andarilho, não é? Por esse país fora, que foi, aliás, um gesto violentamente romântico, não é? Se quisermos. Quase de guerrilha, de guerrilha. Que deu a sensação a muita gente que era um gesto quixotesco, quer dizer, que quixotesco. Não se podia... Mas é exatamente isso. O Aguardela também tinha alguma coisa de quixotesco, quando começou a misturar esses mesmos cânticos com ritmos de dança hipermodernos. Havia alguma coisa de quixotesco. E eu assumo que neste arraial português também há alguma coisa de quixotesco. Quixotesca. Por exemplo, repete-se duas vezes ao longo dos poemas, a palavra aboio. É um cantar, todas aquelas pessoas que lembram. O chamamento do gado. Por um lado, poderá eventualmente ser esse ruminar constante da mesma cantiga, da mesma paciência com esse animal para lavrar o campo. É esta necessidade que nós devemos ter, por exemplo, para a criação, o silêncio. Chamar os bois pelos nomes. Chamar, exatamente. É um pouco esta a ideia que se pretende com há um poema, exatamente, a boio, e depois, neste poema, na elegia, volta a aparecer. É um pouco este jogo. Acho que leste bem um pouco esse regresso a um tempo lento, a um tempo de ruminação, de contemplação, que é algo que... Isso é que começa a ser quixotesco hoje em dia, não é? Haver tempo para a contemplação, para a interiorização, é tudo muito rápido, tudo muito vertiginoso. Queremos fazer muitas coisas ao mesmo tempo e dispersamos-nos. A maior parte de nós dispersa-se imenso. E, portanto, de facto, o aboio é um chamamento, não queria estar a dizer um chamamento dos bois pelos nomes, mas é um pouco isso. Depois, no final do livro, nessa elegia aparece aqui um extrato do Pero Garcia Burgalês. É um pouco a ideia de transmitir a ressurreição ao terceiro dia, a ressurreição da atitude de um homem, de uma estética, de uma crença, de um tipo de mundo. É uma expectativa. É uma expectativa. Funciona nesse sentido o colocar aqui este extrato do poeta? Sim, mas ao mesmo tempo, se reparares, isto é... volta a insistir na ideia da autopsicografia de Pessoa, de que pode ser um fingidor. Acaba por desmontar um pouco o que está para trás. E o que está para trás até pode ter muitos elementos biográficos que tem. Que tem. Mas, quer dizer, fez-se ele em seus cantares morrer, mas ressurgiu depois ao terceiro dia. De cara lavada, claro. E provavelmente fora do arraial português. Mas também quis ligar esta epígrafe final à pergunta que deixo no final da elegia dedicada ao João Aguardela, não é? Porque a chama foi transmitida. Estamos a chegar ao final da nossa entrevista. Projetos, se no campo da poesia ou noutro tipo de atividade, o Rui Lage, perspectiva teremos depois desta preocupação que foram os trabalhos académicos, uma atenção maior, ou pelo menos uma atenção, pelo menos não deixar assim um hiato tão grande entre o penúltimo e o último livro, ou projetos em termos na área da literatura, o que é que o anima a partir de agora? Bom, eu de facto deixo algum intervalo entre livros, mas isso é porque me custa escrevê-los e porque fico muito tempo a trabalhá-los. O trabalho oficial para mim é muito importante e eu espero que isso se note. Mas ao mesmo tempo, o trabalho oficial, quando é de facto intenso e quando é conseguido, não se nota. Não se percebe que está no resultado final. Mas estou a preparar, a ultimar um de poesia e comecei a fazer algumas incursões na ficção. Vamos lá ver onde é que isto vai ter. E assim terminamos mais uma edição de Livros com Rumo. Este foi o programa número 250. Tivemos como convidado o poeta Rui Lage. Voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Entretanto, pode sempre contar connosco em rum.pt, programas disponíveis para escuta e também para download. Tenha uma boa noite.